As dores tão frias parecem um pesadelo. Volta pra mim. Como posso amar outra pessoa? Se eu vivo dizendo teu nome no pensamento. E a cada segundo que passa é você que eu lembro. Crocodilo Prime. Hoje eu sei a falta que você me faz. Não pensei que um dia eu fosse te amar. Hoje eu me arrependo. DJ Rony. DJ Rony. Que eu perdi pra mim mesmo. Eu sei que hoje você deve estar em outros braços a amar. Estou pagando o preço por não te amar. Não dei valor ao que você me deu. Eu fui inútil hoje, amor, eu sei. Mas não me condena. Se eu pudesse ter a chance, eu te falava. Hoje eu sei que não sou nada. Faz, não pensei que um dia eu fosse te amar. Hoje eu me arrependo do amor eu perdi pra mim mesmo. Banda Mega Pop Show. Jogado no meio fio. Tá osso sem você, tá osso no calor